Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Bangala Fumenga com Barraco Dourado. Eu trago o meu encanto, a minha alegria, palavra por palavra, inventando poesia, sonhando mar adentro, nem Rio nem Bahia. Eu me criei numa travessa longe de Maria, e com as mãos vazias voa meu pensamento. Ei, eu tenho 10 mil anos e muito conhecimento, a minha fé me guia, preciso estar atento. Eu sou o samba, já nasci faz muito tempo. Baseado em fatos reais, uma composição do Rodrigo Maranhão. Bangala Fumenga, além de um bloco de rua importante no carnaval carioca, tem essa formação mais reduzida com um núcleo de show. Em torno de Rodrigo Maranhão, vamos encontrar Tiago de Sábato, João de Sábato, André Moreno e um time aí da pesada. Vamos ouvir um pedaço de Trilhos Urbanos, composição de Caetano Veloso. O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas vem dentro aqui, quando o bonde dá a volta ali. No Cajaraú, Jupim, Tamarindeirinho, nunca me esqueci. Onde o imperador fez cana doce, santo amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti, e uma estrela sempre a luz. Chapéu Mangueira é uma composição de Rodrigo Maranhão no disco Barraco Dourado. Dance para controlar o medo, dance para desembaraçar, dance qualquer hora, logo cedo, em qualquer lugar. Dance para controlar os nervos e só pare para descansar. 10h20 ela vai chegar na rua Ari Barroso, bem perto do mar, do mar. Vai dar lá no chapéu, aonde o povo dança com fé. Bangala Fumenga, Barraco Dourado é um lançamento da MPB Discos, distribuído pela Universal Music. A dica de hoje, Bangala Fumenga com o disco Barraco Dourado. Até segunda-feira com mais um disco do dia.